começa o Papo do Fino, o podcast do blog FinoDaBola.net. Salve, salve, rapaziada! Estamos começando mais um Papo do Fino! Sim, sejam bem-vindos à temporada 2013 de podcasts do melhor e maior podcast sobre futebol e esportes do Brasil e do mundo. E só aqui você encontra a série O Fino das Copas! Sim, vamos retomar a série O Fino das Copas depois das nossas férias, depois de virada de ano, 2013 começando. Vamos falar da Copa de 1974 na Alemanha. Olha que beleza, e para discutirmos essa Copa que foi uma das Copas mais Copas de todos os tempos. Que beleza. Eu me enrolei aqui. Cleiton Montanha. Opa. E viva a Copa. E Rodrigo Bronquinho. Opa. E é isso aí. Mas antes de falarmos sobre a Copa de 74, temos a promoção da série O Fino das Copas. Promoção e promocinha pra todo mundo. Exatamente. Piadas novas nessa temporada 2013, que beleza. E no último programa da série O Fino das Copas, da Copa de 1970, nós refizemos a pergunta da Copa de 66, porque ninguém tinha acertado. É uma pergunta muito complexa, não é verdade? Né? Que exige envolvia um conhecimento exato, um pouco maior. Eu diria até religioso do que esportivo, exatamente, não é verdade? Nem o Einstein conseguiria responder. Falei, isso tem uma piadinha do Einstein, vocês já ouviram? Meu não, Deus. Vai, conta aí. A mulher, o Einstein foi dar um talento na mulher dele, sim, aí pegou e tirou a roupa. Adivinha o que a mulher dele falou pra ele? Eu não sei. Que físico. Vai. Que beleza. Vamos falar da promoção? Vamos falar da promoção. Então, a pergunta era, qual dia da semana a Copa do Mundo de 1966, ou a final da Copa do Mundo de 1966, não poderia ter acontecido? Qual o dia da semana e o porquê? Exatamente. E aí o Felipe Batista, olha aí o nosso ouvinte Felipe Batista, se surpreendeu, né, ao ouvir o podcast da Copa de 70, que a gente comentou, né, ninguém tinha acertado, né, fizemos a pergunta, e ele acertou a pergunta! Aê! Palavras dele, vamos lá. O único dia da semana em que não se podia jogar a final da Copa na Inglaterra em 66 era aos domingos, pois a religião anglicana predominante na Inglaterra não permitia a realização de eventos esportivos aos domingos. Hoje já é liberado. Por isso a final foi realizada em 30 de julho, um sábado. Muito bem! Palmas para o Felipe Batista, que vai receber em sua casa um DVD FIFA Fever, DVD duplo com o melhor da história do futebol. Olha que beleza. Agora, se você ficou aí tristinho, falou, putz, eu queria tanto DVD FIFA Fever duplo com o melhor da história de todas as Copas de todo o futebol da humanidade, vamos fazer a pergunta referente ao podcast da Copa de 70. Isso! Sim, porque depois desse podcast a gente teve as duas retrospectivas, né, a de esporte e a de futebol, depois férias, repostos, então não fizemos a pergunta referente à Copa de 70, então papai e caneta na mão que lá vai a pergunta. O Brasil tinha um ataque fantástico na Copa de 70. Não só um ataque, como um meio campo ofensivo ali, né, dos maiores da história das Copas. Era tão bom que os cinco jogadores do ataque e do meio campo eram camisas 10 nos seus clubes. Né? Na Copa só o Pelé usou a 10, né, porque não dá pra todo mundo jogar com a 10, exatamente, naturalmente. Mas em seus clubes todos eram 10. Queremos saber quais eram esses cinco jogadores e em que time eles atuavam com a camisa 10 na época da Copa, certo? Então fica aí a pergunta. Não tem dica, porque um tanto quanto básica, fácil, né, essa pergunta, está lá no podcast, é só ouvir, a gente comenta sobre eles na escalação do time e no decorrer da Copa. Muito bem, dito isto, vamos aos contatos, certo, Montanha? Exato, nosso e-mail, contato@ofinodabola.net. Inclusive, é para este e-mail que você deve enviar a sua resposta da pergunta da promoção a série O Fino das Copas. Corretíssimo. Muito bem. Nosso Twitter, @ofinodabola.net, Facebook.com/ofinodabola. Muito bem, no próximo bloco embarcamos para a Copa de 1974 na Alemanha e vamos ouvir Qual música? Músicas que fizeram muito sucesso no ano de 74, né? E uma música nacional que embalou, né, os bailinhos, os corações e a mente do povo brasileiro em 74 foi a música Guita, de Raul Seixas. Que ela diz, né? Eu sou a luz das estrelas, eu sou o pica das galáxias e tal, não sei o quê. E era desse jeito que o Brasil estava se sentindo em 74. Nós somos tricampeões do mundo, somos fodões, vamos chegar na Alemanha e arrebentar com todo mundo. Então vamos ouvir Guita, de Raul Seixas. Ô, Cride, toca aí. Hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas. Eu sou a cor do luar. Eu sou as coisas da vida. Eu sou o medo de amar. Tudo bem, já que estamos com piadas novas, assuntos novos, vamos a uma nova temática nesse programa. Rodrigo, o contexto histórico. Contexto só pra histórico, gente, né, variar um variar pouco. Um pouco. Variar um pouco. Mas o contexto histórico aqui é bacana, né? Porque... Pelo menos isso, né? É, é um pouquinho mais agitado, né? Que beleza. Não, é porque a Copa do México e a Copa da Alemanha, elas tiveram uma vantagem de ter aproveitado a infraestrutura das Olimpíadas que ocorreram anteriormente, né? Então, por exemplo, no México teve a Olimpíada de 68, a Copa em 70, tudo preparado. Na Alemanha era pra ser a mesma coisa, porque Olimpíada em 72, Copa em 74, estrutura toda pronta. Só um detalhe, a Olimpíada não foi em toda a Alemanha. Exatamente. Foi em Munique. Mas tinha toda a estrutura preparada. Sim. Aí o que acontece? Eis que em 1972 ocorreu um ataque terrorista na Olimpíada contra a delegação israelense, né? Evento conhecido como Setembro Negro. Exatamente. E assim, e na época, a Premier de Israel, né, Golda Meir, ela não quis auxílio para proteger a delegação israelense. E ali aconteceu uma catástrofe, com o assassinato de todo mundo que era da delegação, que foi feito como refém. 9 atletas israelenses morreram. Exatamente. Alguns terroristas alguns e um oficial alemão. Numa operação dita mal sucedida, mas na verdade um grande erro diplomático em não ceder, né, naquele inclusive, momento ao... Inclusive fica a dica, se você quer saber mais sobre esse detalhe, além de procurar nas enciclopédias, nas melhores enciclopédias do seu bairro, não é verdade? Você pode alugar o filme Munique. De Steven Spielberg. O filme é chato, mas conta a história. Conta a história, é bem temático. O filme é uma puta, uma pasmaceira do caralho, mas conta a história. E aí o que acontece? A Copa do Mundo correu absolutamente sob tensão, né? O interessante, o detalhe interessante dentro desse contexto, é que em nenhum momento a Copa foi oficialmente questionada, né? Em nenhum momento se falou, não, vamos repensar se vamos manter ou não na Alemanha. Na verdade existiria, só que a grande vantagem é, Israel não se classificou para a Copa. Né? Então, o que minimiza um pouco esse problema. Mas foi cercada de uma segurança impressionante a Copa, né? Então, era o que dava o tom histórico do momento, foi isso aí. E também tem outro detalhe do porquê a Copa não ter sido questionada após esse acontecido na Alemanha. A Alemanha esperava receber uma Copa desde vários anos. Né? Lá de trás há e tal. Há mais de 30 anos já esperava. Na verdade, a Copa da Alemanha primeira deveria ter acontecido em 1942, mas aí com a Segunda Guerra Mundial e tal, bababá, que a gente já comentou na série, ela pleiteou a Copa de 62. Na verdade, assim, depois da Segunda Guerra, ela teve um período de... Reconstrução, que era inviável. E de próprio afastamento, né? A FIFA afastou a Alemanha de competições, sim, depois aceitou a Alemanha de volta. E a Alemanha sempre tentando uma Copa. E desde lá de trás, lá desde os anos 60, num congresso... Nos anos 60, um congresso que aconteceu junto com a Olimpíada de Tóquio, acho que 64, se eu não estou enganado, já ficou definido, né, que a Copa seguinte, o rodízio, né, a Copa seguinte seria na Inglaterra, depois no México depois e aí, sim, Alemanha, tanto que, sim, já estava até definida a Copa de 82 na Espanha, uhum, né, porque a de 78 já seria realizada na Argentina, quer dizer, esse rodízio já estava estabelecido e a Alemanha não ia querer perder a Copa por causa, né, desse evento. Outros fatos históricos que nós não podemos deixar de citar. Pois um que não foi tão relevante para a Copa nem para as eliminatórias. Em 73, os Estados Unidos, ele acaba saindo do Vietnã, certo? E um fato importante que acabou prejudicando as eliminatórias foi o golpe do presidente Augusto Pinochet. É verdade, né? Porque a própria União Soviética nas eliminatórias, ela disputou, tipo, a repescagem, né? É, isso a gente vai comentar mais pra frente nas eliminatórias. Mas tinha um outro fator por trás de tudo isso, que era a grana. É, que não é um contexto histórico, né? Essa é a Copa onde, na verdade, a marca do dinheiro começa a dar as caras. É um contexto histórico, é um ponto histórico, porque a FIFA já vinha, né, com patrocinadores nas Copas em anos anteriores, vinha aprendendo a fazer negócio, a fazer dinheiro com a Copa do Mundo. E essa Copa foi um grande marco, né? Porque a gente teve, por exemplo, a primeira vez um fornecedor de material esportivo patrocinando as equipes, né? Mesmo que não colocando a sua marca na camiseta, mas a sua grande característica, que são as três listras famosas no ombro, né, ela apareceu na maioria das equipes, não é? É, até tem um caso interessante dessa... Que a gente vai comentar também dessa Copa que a gente vai mais falar pra depois. Frente. Mas assim, é interessante dizer que o patrocínio, ele não só... As empresas, elas não estavam ali na Copa da Alemanha querendo, em busca de grana e tal, não sei o quê. Elas ajudaram na infraestrutura de todo o evento, né? Então, assim, nunca na história das Copas se teve estádios tão grandes, uma quantidade tão grande de pessoas como na Alemanha. É uma média de 69 mil espectadores. Exatamente, né? Foram 2, 4, 6, 8 estádios. Vamos falar os estádios da Copa. Eu gostaria muito que o Montanha falasse o nome dos estádios, das sedes da Copa. Eu vou fazer assim, eu vou falar a cidade e você fala, você fala o nome do estádio. Manda bala, manda bala. Você vai falar o nome da cidade em alemão ou você vai falar em português? Não, vou falar em português mesmo. Se eu falar em alemão, ele não vai entender. Tá, então, então vamos lá. Hamburgo. Volkspartstadion. Volkspartstadion. Em Gelsenkirchen, casa do Schalke 04. Hamburgo eu não preciso dizer de quem é a casa. Parkstadion. Dortmund. Posso falar o do Dortmund? Pode falar, por favor. Ah, é o Westfalenstadion, que agora mudou o nome. Mas é o estádio do Borussia. Em Düsseldorf, Rheinstadion. Em Stuttgart, Neckstadion. Em Munique, Olímpico. Ai, que difícil. Esse aí dá trabalho. Em Frankfurt, Waldstadion. Em Berlim, Olímpico. Muito bem. Beleza. Lembrando que Berlim ficava na Alemanha Oriental, certo? Mas Berlim era dividida entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental também. Exatamente. O que que dividia a cidade no meio, Montanha? O muro. Muito bem. É praticamente um professor de história. Né? Berlim fica bem no centro da Alemanha Oriental, né? Todas as outras sedes estão na Alemanha Ocidental, e Berlim fica bem no centro. Só que Berlim tinha essa característica, né? Ela tinha essa divisão, por ser uma cidade muito importante, ela tinha essa divisão entre o lado oriental e o lado ocidental mesmo. Quer dizer, Berlim era uma ilha, né? Ali dentro da Alemanha Oriental era um ponto ali esquisito. Muito bem. Ainda falando sobre essa questão da grana envolvida nessa Copa, a fórmula do campeonato foi alterada... Por causa de grana. Por causa de grana. Sim. Então, assim, a primeira fase continua tudo normal. Quatro grupos de quatro equipes, cada um se enfrenta lá, blá, blá, blá. Tinha uma mudadinha, mudou que o critério era o gol average e passou a ser o saldo de gols. Sim, é, isso já vinha mudando já, né, ao longo não, das outras Copas. Não, a mudança foi nessa. Tá bom. E classificavam-se os dois primeiros. E aí, em vez de rolar os tradicionais mata-matas, o que eles fizeram? Fizeram umas quartas de final que funcionava assim, dois grupos de quatro... Exatamente. Né? E os primeiros colocados de cada grupo já iam direto para a final e os segundos disputavam terceiro e quarto. Isso para quê? Porque no formato anterior você tinha 32 jogos. E assim 38. Dessa forma 38. E tem um fato engraçado, né? Porque essa coisa do marketing já, as marcas investindo, né? Tem uma cena da Copa de 70 ficou muito marcada. Porque involuntariamente... O Pelé, antes do início da partida final entre Brasil e Itália, ele agacha pra amarrar a chuteira. Ele vai dar a saída da bola, né? E ele agacha pra amarrar a chuteira. E a televisão já envolvida, né? Foi a primeira Copa a ser transmitida pro mundo inteiro, em cores e tal. A TV filma esse momento e todo mundo vê o patrocínio da Puma na chuteira do Pelé, né? O Pelé era um jogador já patrocinado pela Puma. E aí as marcas falaram assim, caraca, né? Tá aí uma forma da gente explorar. Né? Digamos assim, é publicidade gratuita. Né? Exato. A gente patrocina o atleta usa o nosso uniforme e na transmissão de TV não se pensava nos contratos que se pensam hoje em dia, não é? Sim. Mas isso ficou muito marcado. Por isso essa coisa de elevar o número de jogos de 32 para 38, para os patrocinadores ficarem felizes e tal, bababá. Maravilha. Outra coisa bacana que tem a ver com essa Copa é que o Brasil ganhou em 70 e levou, em definitivo, a Jules Rimet. Exatamente. Em definitivo não, depois roubaram, né? Mas tudo bem. A regra era, o primeiro time que conquistasse três vezes a Copa, levaria para casa a Taça Jules Rimet. E aí, a FIFA promoveu uma concorrência entre vários artistas plásticos, não é? E quem ganhou foi o escultor italiano Silvio Gazzaniga, que no dia 5 de abril de 71 foi anunciada a nova taça, depois de 54 modelos, não é isso? 53, foram 53 projetos avaliados, e o do nosso amigo Silvio Gazzaniga ganhou, e foi anunciado no dia 5 de abril de 71, a taça chamada Copa do Mundo FIFA. Baratinha, 20 mil dólares, qualquer 20 mil dólares comprava ela. 20 mil doletinhas. 37 centímetros de altura e 5 quilos. De ouro maciço. De ouro maciço. E dessa vez a FIFA falou, não tem posse definitiva. Vai ser transitória, ganhou a Copa, fica os 4 anos lá bonitinho na sua sede, depois você devolve pra gente realizar o próximo torneio. Eu não gosto. Eu gostava dessa parada de você conquistar 3 e levar embora. Também acho legal. É bacana. Eu acho legal. Aí alguém ganha 3 de novo. Troca o modelo. Troca o modelo. Vai fazer mais um oba-oba em torno da taça e tal. A FIFA não tá precisando de dinheiro pra ficar querendo pegar a taça de volta toda hora, né? Não tem 20 mil dólares pra fazer uma outra? Tá de brincadeira. Tá de brincadeira, porra. Muito bem, contexto histórico posto. Vamos dar um break agora no programa. No próximo bloco, a gente vai falar das eliminatórias do Brasil, das seleções classificadas e, quem sabe, já começamos a falar do torneio. Dos jogos da primeira fase em si. Antecipando as seleções classificadas. Pela primeira vez na Copa teremos a participação da Austrália. Olha aí, antecipando já uma das classificadas, isso explica o porquê da nossa música. Muito bem, contexto histórico posto. No próximo bloco a gente vai falar de eliminatórias, o contexto brasileiro, né, de 70 até 74, o que aconteceu com a seleção nesse período e as seleções classificadas. Vou chamar a música agora e não vou explicar o porquê da música, só no próximo bloco porque aí tem a ver com as seleções classificadas. Ô, Cride, toca por favor e com muito gosto AC/DC com Jailbreak. Muito bem, vamos às eliminatórias. 94 países inscritos para disputar 14 vagas, como eu acabei de mencionar. Alemanha, país sede, Brasil, atual campeão, já estavam classificados. 90 países na disputa, 4 desistiram no meio do caminho. Mas assim, seleções peanuts que não importam. Tipo Madagascar. Tipo Jamaica. Tipo Jamaica é legal, né? Tipo Net, tipo Jamaica. 223 jogos nas eliminatórias, 616 gols. Vamos à eliminatória africana. O que interessa é que, assim, tinham quatro fases, vários grupos. O que interessa é a fase final, que se classificavam três seleções. Era mata-mata até a terceira fase. Isso, aí então, o que interessa é que chegava na fase final, três seleções, turno e retorno, a primeira colocada se classificava e classificou o Zaire. Zaire que não existe mais. Quem é o Zaire agora? É a República Democrática do Congo. Olha aí. O Zaire não é o atual campeão da Copa Africana de Nações, como não, você bem comentou no post aí? Zâmbia. E qual é a diferença da Zâmbia pro Zaire? Eles não têm absolutamente nada a ver, eles são em comum só a letra Z. E agora nem mais a letra Z, né? E nem mais a letra Z, nem a colonização é mesmo. Zaire que foi, inclusive, a primeira seleção subsaariana da África a se classificar. O que significa isso, Montanha? Eu não sei, nem o Google deve saber, certeza. Nem o Google, ele tá de brincadeira. África subsaariana é a que tá abaixo da faixa do deserto do Saara no mapa da África. É a África Negra, né? A rigor, assim, se não quiser embaçar muito, é a África Negra. Depois disso, eu sou um novo homem. América Central e do Norte. Novidades. Então vai. Novidades, porque aqui... A fase final com 6 integrantes, todo mundo esperava um passeio do México. Como sempre. Né? Não tinha presença dos Estados Unidos na fase final. Né? Não, passeio na eliminatória. Passeio na eliminatória. E qual a surpresa quando o México fica com um pífio terceiro lugar. Sim, mas por quê? Essa fase final de 6 times tinha uma sede. Tinha uma sede. A fase final foi... Né, não foi jogos de ida e volta. Exato. Quer dizer, era até a disputa era em turno e retorno, mas... Não era turno e retorno, era turno único. Num país só. Foi no Haiti. E quem classificou? O Haiti. Muito bem. Todos os jogos disputados em Porto Príncipe. Exatamente. Né? Imagino o estádio lotado com, né, negros espadaúdos, grandes, fortes, com... Espadaúdos em que sentido? Fica pra você interpretar, né? Com facões enormes que vinham da plantação de cana, imagina a pressão que eles fizeram em cima dos outros adversários. Baby Doc, Papa Doc. Exatamente, que tudo. Beleza. E o Haiti se classificou pela primeira vez para uma Copa do Mundo. Ásia e Oceania, né, eram disputados, né, juntos. E assim, era um regulamento meio escroto, né? Porque assim, tinha o grupo A e o grupo B que tinha um regulamento, e o grupo C e o grupo D que tinha outro regulamento. E agora? E não tinha nada de regionalizar, nada. Exato, nada porque se você pegasse o grupo A e o grupo B, era turno único. O grupo C e o grupo D, e de volta. Aí você pega assim, no grupo A você tem Hong Kong, Japão e Vietnã. Países geograficamente próximos, que dá pra fazer um turno e retorno. Agora, você pega... No grupo B tinha Israel, Coreia do Sul, Malásia e Tailândia. É, não, mas assim, isso aí é turno único. Turno único. Até aí, beleza, né? Agora, você vai me fazer um ida e volta com Austrália, Iraque, Indonésia e Nova Zelândia. Não, Irã, Síria, Coreia do Norte e Kuwait. Por que que um é só turno único e o outro é turno e retorno, cara? É, não tem uma explicação. Não dá pra explicar. Talvez alguns times votaram a favor de um determinado modelo, outros votaram através de outro. O lance é que era o seguinte, aí depois jogavam o cruzamento olímpico A contra o B, C contra o D, saíam dois finalistas, os finalistas foram Austrália e Coreia do Sul, e a Austrália, num jogo de desempate, se classifica pela primeira vez na história da Copa, e aí sim justifica a escolha de AC/DC com Jailbreak para a nossa trilha sonora. Puta, ele conseguiu, hein? Homenageando os australianos que se classificaram para a Copa, tocamos AC/DC. Semana que vem só moda de viola, né? E tocamos AC/DC para justificar e homenagear os australianos classificados para a Copa. Muito bem, que beleza. Vamos à maior eliminatória agora de todas, que é a europeia. Que segue aquela mesma fórmula classicona, né? Uma porrada de grupo. Grupo e cada grupo leva um. Cada grupo leva um. No só grupo 1 tem uma historinha bacana, porque os três times, Suécia, Áustria e Hungria, os principais, né? O outro era Malta, ficaram com 8 pontos. Olha aí. Né, a Hungria foi eliminada pelo saldo de gols e a Suécia e a Áustria empataram no saldo de gols. Teve que rolar um jogo extra, né? E aí a Suécia se classificou. Exato, foi em campo neutro, em Gelsenkirchen, diga-se de passagem. Na Alemanha. Na Alemanha. Sede do Schalke 04. Exato. Eu acho que eu já falei isso nesse programa. Já falou isso alguns segundos atrás. E não sei porque eu falei mais do Schalke do que do Borussia, porque é o meu rival lá na Alemanha, não é? Exato. Isso também não vem ao caso. É a Copa da Alemanha, né? Estamos falando da Alemanha, né? No grupo 2, a Itália se classifica num grupo ridículo. No grupo 3, a Holanda. A Holanda, olha só. Olha aí, a Holanda que até então não cheirava e nem fedia em Copas do Mundo. E, em compensação, seus times na Europa estavam dominando o Coreto. O Ajax, campeão europeu em 71, 72, 73, né? Exatamente. Dominando a parada. Os times holandeses venceram quatro Copas do Campeão. Ih, caraca. Quatro Copas dos Campeões nesse período. E é a tal da geração do Cruyff. Do Neskins. Do Neskins. Do rap. Do reggae. Não, esse não tem nada a ver. É. Tava faltando a piada sem graça dele, né? Falta a minha ainda. E a Holanda se classifica, a gente se vai... Se classificou no saldo também, viu? Empatado com a Bélgica, né? Grupo 4, a Alemanha Oriental também vai debutar em Copas do Mundo, porque... a Alemanha Oriental desbancou as poderosas Romênia, Finlândia e Albânia. Sim. Grandes seleções, né? A Alemanha Oriental que não ficou com o histórico da Alemanha, né? Não. Em Copas e em torneios internacionais e tal, tanto em Olimpíadas, quem ficou com o histórico foi a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental era um novo país, né? E se classificou pela primeira vez para uma Copa. Grupo 6... Esse grupo, o grupo 5. Grupo 5. Oh, pulei grupo 5. O grupo 5 é o mais legal de todos. Ah, pô, então vamos lá. Grupo 5, Polônia se classifica. É, Polônia. E quem tava no grupo? Inglaterra. Os que se achavam donos do mundo. Sim. Né, chegaram pro último jogo em Wembley. Só precisando de um empate. Né? Não, a Polônia jogava pelo empate. Porque eu disse, verdade, precisavam de um empate. Eu não disse quem. Ah, é verdade. A Polônia com 4 pontos, a Inglaterra com 3. Né, porque a Inglaterra tinha perdido na Polônia já, só que eles acharam que ia dar o troco fácil. Então, como eu disse, eles só precisavam de uma vitória em Wembley para garantir a classificação. Só que eles esqueceram que a Polônia havia sido a campeã olímpica de 72. Sim, atual campeã olímpica de 72. Então era um grande time, um time extremamente forte, inclusive saiu ganhando, né, a Inglaterra só conseguiu um empatezinho, e foi eliminado. A vaga e os que se achavam... Aí baixou a bola dos caras também, né? Exatamente. Grupo 6, a Bulgária se classifica. Não é? No grupo que tinha Portugal. No grupo 7, a Espanha se classifica. Na verdade, não, o grupo 7 é a Iugoslávia, né? Ela empatou com a Iugoslávia. Empatou com a Iugoslávia. No jogo de desempate, a Iugoslávia se classifica. Exato. Em Frankfurt. E no grupo 8, a Escócia se classificou. Num grupo que tinha Tchecoslováquia e Dinamarca. A Dinamarca não era nada até então. E o grupo 9, tinha União Soviética, Irlanda e França. Destaque negativo para a França, que ficou em última do grupo. Horrível. No grupo. E a União Soviética, esse grupo 9... Ele não dava vaga. Ele disputava a repescagem com o sul-americano. Então vamos para a eliminatória sul-americana agora. O Brasil já estava classificado. Dois grupos, o líder de cada grupo, se classifica para o líder do grupo 1 e do grupo 2 se classificaria para a Copa. Sim. E o líder do grupo 3 disputaria a repescagem com a União Soviética. No grupo 1, o Uruguai se classificou. No saldo também. Empatou com a Colômbia. Para mostrar que o Uruguai também, a Inglaterra já era uma campeã mundial decadente. E o Uruguai também. É outro. E a Argentina se classifica, beleza, em primeiro do grupo. Tranquila contra o Paraguai. E aí o Chile... Que, na verdade, assim, o grupo era Venezuela, Peru e Chile, né? Venezuela isso. Ramelou, saiu fora. Junto com Madagascar na África. E a Jamaica na... E a Jamaica na América, né? Peru e Chile ficaram, né, no páreo, o Chile se classificou e ia jogar a repescagem com a União Soviética. Não, jogou, né? Chile foi pra Moscou e jogou. O Chile foi pra Moscou e jogou. Cancou empatezinho 0-0, zebraça. Exato. E a União Soviética se recusa a jogar contra o Chile em Santiago. Alegando... Agora, dois pontos. Vamos lá. Item 1, motivo oficial. Eles falaram que era um boicote contra o golpe militar de Pinochet, que tinha derrubado o até então presidente, o Allende. Exato, Salvador Allende. Isso. Agora, item 2. Não tem também critério nenhum pra falar de derrubar cara, Lenin, Stalin, não, ninguém não... esquece de, né? Beleza, maravilha. Matar somos... o outro com um golpe, né, de machado, pô, por trás. Somos quase suíços, assim, né? Pô, que beleza. Item 2. Pode falar enquanto eu vou beber cerveja, em homenagem à Copa da Alemanha. Essa daí o Montanha vai falar, então. Vai falar o motivo extra-oficial? Não, pode falar. Posso vai falar? Além, vai além. É o medo de perder. Medo de perder. Ramelou em casa, empatou um 0-0, levou um resultado ruim. Vai viajar até o Chile pra tomar um pau. Melhor ficar em casa, né? Detalhe, os soviéticos bonzinhos. Olha a democracia, que maravilha. Não vamos no Chile porque teve um golpe de Estado. A seleção, se voltasse, eles mandavam todos os caras pra Sibéria. É. Se fuder. Então nem vamos. Arrumar uma... E temos aqui configurados os quatro grupos com os 16 times classificados para a Copa, né? O grupo A. Ah, primeiro vamos falar dos cabeças de chave, né? Exato. Alemanha e Brasil, a cabeça de chave, a sede o campeão, a Itália vice-campeã e o Uruguai, porque é o Uruguai. Que era bimundial, né? É, bimundial, maravilha. No grupo A ficou Alemanha, Chile, Alemanha Oriental, olha aí uma coincidência, né, dos sorteios, Alemanha e Alemanha Oriental, primeira vez da Oriental, enfrentando seus irmãos do Oeste e a Austrália. No grupo B, Brasil, Escócia, Iugoslávia e Zaire. Um grupo fácil, mamãozinho com açúcar, né? É, em teoria, a Iugoslávia podia dar um pouco mais de trabalho. Ah, mas por quê? Já perdeu pro Brasil em outras Copas. Grupo C, Uruguai, Suécia, Holanda e Bulgária. Um grupo enjoado. Exceção feita à Bulgária, né? É, mas... Bulgária que tinha participado já de quatro Copas seguidas, né? Mas não tinha ganhado nenhum jogo, né? E o grupo D, que poderia até ser considerado o grupo da morte, né? Exceção ao Haiti, Itália, Argentina e Polônia. O Haiti, na verdade, é o grupo que mata, é o time que mata, né? É o time que mata, que beleza. Muito bem, está aqui formada, né, o quadro da Copa do Mundo. Vamos falar um pouquinho do Brasil agora. Uma pausa na Copa do Mundo e vamos voltar para entender o que aconteceu com a seleção brasileira de 70 até 74. É para ficar nervoso ou tem que manter a calma? Por favor, Rodrigo. Bom, porque na verdade não dá pra manter a calma do que aconteceu ali, né? Primeiro que a Copa de 70, ela apagou a pouca vergonha da história da saída do João Saldanha, né? Aí foi lá o Zagallo, todo picaretão. Pimpão, eu diria. Né? Ficou com todos os louros da vitória. Não, sim. Montamos uma seleção fantástica, né? Grandes jogadores. Aí o que foi acontecendo durante os 4 anos de preparação? O quê? Primeiro, Pelé não joga mais pela seleção brasileira. Putz. Aí já deu uma embaçada, mas pro Zagallo tava tudo certo, não tinha problema. Maravilha, Pelé... Pelé era só mais um. Que se despede em 71, ele faz um jogo de despedida em São Paulo, um empate isso. Em 1-1 com a Áustria, ele fez o gol. Sim. Que beleza. E no dia 18 de julho... Isso, ele faz um jogo no Maracanã. Um empate também, 2-2, né, contra a Iugoslávia. Que olha, a torcida no final do jogo berrou... Fica. E ele não fez assim, como o Dom Pedro? Exato. Não rolou dia do Fico. Não. E ele não ficou, continuou jogando pelo Santos. E depois foi jogar depois no foi pro Cosmos. Parou então, só em 77, poderia né? Ter exato. Poderia ter jogado normalmente a Copa se alguma coisa o demovesse a. Até porque ele joga no Santos até 74, né? O ano da Copa. Exato. Só depois disso que ele vai pro Cosmos, né? Ele fica 3 anos no Cosmos e em 77 ele encerra a carreira. Exatamente. E assim, e ele foi pro Cosmos pra quê? Pra promover o futebol. Ele não tava decadente, não sabia jogar, perto do que tava acontecendo aqui, né? Bom, beleza. E além disso, teve um outro jogador que também pediu aposentadoria. O Gerson. Não, o Gerson já estava em fim de carreira mesmo, mas estava teve em processo um, de aposentadoria. Foi um grande baque. Ah, aposentadoria médica, né? Exatamente, aí Tostão. Aí ele teve, o Tostão teve um problema clínico. Sim, no olho. Exatamente. E além, então assim, dos 5 talentos raros da seleção, Ele perdeu, o Zagallo perdeu 3. Não, tá tudo certo, não tem problema. Sem querer, estamos dando dica da pergunta premiada da Copa de 70, hein? Exatamente. Aí, sobraram Rivelino. Olha aí. E o Jairzinho. Olha aí! Aí o que aconteceu? Então, peraí, o Pelé parou, o Gerson parou. Não, o Pelé largou a seleção. Não, o Pelé largou a seleção, mas continuou jogando no Santos. Isso. O Gerson já estava em processo de aposentadoria. Sim, o Gerson jogava no São Paulo, isso, né? Parou. Muito bem. O Tostão jogava no Cruzeiro. Ele já tinha um problema de... Ele jogou a Copa com problema. Não vai pra Copa de 70 com problema no olho. Aí o problema foi agravado. Sim. E o médico chegou e falou pra ele, futebol ou a visão? Aí ele optou pela visão. Aí ele parou, aí tem toda aquela historinha que fala que ele nem assistia futebol mais. Aí, beleza. História ponto podcast. Frescurinha do Tostão. E aí sobrou o Jairzinho do Botafogo. Fora de forma. E o Rivelino queimado no Corinthians. Queimado, mais preocupado com o problema da falta de título do Corinthians do que com a seleção. Do que com a seleção brasileira. Mas pro Zagallo tá. Perceberam a entonação que eu fiz com os nomes dos jogadores e os nomes dos times, não é verdade? Então, assim, o que acontece? Ele quer dar o DVD, né? Deve estar em algum lugar, tá dando trabalho na casa dele. É incomodando, Alex. Então, assim, e pro Zagallo tá tudo certo. Ele falou, não, vamos testar aqui. Testa, o Pelé falou que o Paulo César Caju era o sucessor dele. Sim. Testa o Caju. Preocupado com roupas de grife e baladas. Exato. Aí testa o Leivinha, né? Testa não sei quem. Teve mais um problema, que nós estamos esquecendo. Do Clodoaldo, mais um. Perdeu o Clodoaldo por lesão. O Clodoaldo foi antes da Copa. O Carlos Alberto, que pede também dispensa da seleção, para de jogar por um período por causa de severas contusões nas pernas. Então, severas contusões nas pernas é para não falar que eu não sei aonde que ele se machucou exatamente. Né? Então, severas, porque a perna vai dar virilha até o pé. Severas contusões nas pernas. Aí o que aconteceu? Na verdade, a única... E ele tinha um problema, por exemplo, com o Piazza, que não sabia se era volante ou zagueiro, né? Então ele foi testando novas formulações. Eu acho que, na verdade, o Zagallo só teve uma despreocupação no gol, né? Porque o Leão já jogava na Copa de 70, foi pra Copa de 70. Sim. Mas aí ele já vivia grande fase, pegando muito, e era um nome indiscutível, né? Apesar de ter só 24 anos, ele era um nome praticamente indiscutível. E nesses meandros das duas Copas, o Zagallo foi testando e o tempo inteiro falando. E tem a célebre frase que ele falou, né? Nas vésperas da Copa. Não, a gente é tricampeão mundial. Eles têm que se preocupar com a gente, não a gente com eles. Quando ele foi questionado, né, sobre a seleção da Holanda, sobre a falta de condição da seleção brasileira. Né? E tem um pouco de contexto histórico, né? Quer dizer, os jornalistas já estavam pegando pesado com a seleção. E aí rola o AI-5, né? É verdade, teve o AI-5 também, da época do AI-5. Porque o que o AI-5 faz, né? Ele é um golpe contra a imprensa, né? E, ou seja, a galera ficou sem poder escrever, né? Ficou sem poder criticar abertamente a seleção. E isso acaba botando panos quentes, assim, né? Deu uma segurada no ímpeto da imprensa. Deu uma segurada, a torcida ficou reclamando e tal. Aí o Zagallo conseguia alguns resultados e aí vinha e falava assim, olha aí, ó, tá vendo? Tá tudo indo bem. Um dos resultados foi a Minicopa. Um resultado meia boca, né? Teve a Minicopa. Em homenagem aos 150 anos da independência do Brasil. A independência foi uma mini Copa, chamaram ali algumas seleções estrangeiras, tinha, né? Que tinha alguma expressão, mas o torneio, na verdade, ele acabou... O Brasil tem uma atuação pífia no torneio, né? Não, foi campeão, foi um resultado, mas em cima do projeto do Zagallo, né? O Zagallo, quando ele entrou na seleção, ele colocou uma filosofia, que a seleção ela tinha que entrar pra disputar, não pra dar espetáculo. Não, a seleção era um time competitivo. O Brasil, ele pegou a Tchecoslováquia, aí um 0x0 zoado, certo? Que foi quando o Leivinha jogou, ocupou a camisa do Pelé. Depois o Caju colocou a 10 pra jogar contra o Iugoslávia. O Brasil meteu 3x0. Depois contra a Escócia, o Daril usou a 10. E foi 1x0 pro Brasil. E na final, que foi contra Portugal, ele voltou com o Leivinha. E o Brasil só ganhou com um gol do Jairzinho no último minuto. 1x0 zoado também. Então você vê, o nível das seleções era absolutamente questionável. É, aí depois você tem uma excursão. O Brasil tava com Valdomiro, Dadá, Paulo Sérgio Caju, Leivinho, o Edu na ponta esquerda, né? Enfim, esses caras estavam ocupando ali os lugares de Gerson, Tostão e do Pelé. Em 73, o Brasil vai fazer uma excursão na África e na Europa. E aí sim volta com resultados um tanto quanto aceitáveis, né? Foram 4 vitórias, 2-0 sobre a Argélia, também que beleza. 4-1 na Tunísia, 1-0 na Alemanha Ocidental, 1-0 na União Soviética, tem um empate 1-1 com a Áustria e uma derrota de 2-0 para a Itália, né? E 1-0 para a Suécia. Então, assim, num saldo geral, foi bom. E aí o Zagallo falava que, assim, o grande problema da seleção é que o pessoal criticava demais, né? Criticavam além do que precisava. E isso atrapalhava. E aí depois vem, né, o AI-5, que é, né, o manifesto lá, o... É que o AI-5 não é uma coisa que às vezes as pessoas estão ouvindo não sabem, né? Ela não tem nada a ver com a seleção brasileira, não tem nada a ver com a seleção. O AI-5 é ato institucional número 5, foi uma das medidas baixadas pelos militares. Que poda a liberdade de expressão. Acaba com a liberdade de expressão, a imprensa não pode falar mais nada de ninguém que ofenda a integridade nacional. Exatamente. E vai comentar do manifesto de Glasgow? Então, aí tem o manifesto de Glasgow, que ele é um manifesto escrito pelo... Cláudio Coutinho. Supervisor e ex-preparador físico da seleção. Ele escreveu esse manifesto de Glasgow, por quê? Porque foi escrito em Glasgow, na Escócia, né? Era uma carta pedindo pra imprensa parar de encher o saco da seleção e tal, não sei o quê. Com 13 erros de português. Essa carta é muito interessante, 13 erros de português, olha que maravilha, né? E coincidência ou não, né? Olha o AI-5 aí. Períodos de, né, militarismo e tal, não sei o quê, o Cláudio Coutinho era capitão do exército. Exatamente. Então, quer dizer, não é que uma coisa levou a outra, mas estava tudo dentro de um grande plano, né? E a seleção estava meio que abandonada, né? Porque o João Avelange estava em campanha política FIFA. Total, porque a eleição ia acontecer em 74, né? Exatamente, nas vésperas da... Nas vésperas da Copa. Stanley House era o presidente da FIFA em inglês, tinha apoio dos europeus. Só dos europeus, diga-se de passagem. Mas o Avelange fez o lobby com todo mundo, né? Sul-americanos, norte-americanos, africanos, asiáticos. E... Vou distribuir vagas na Copa, vou distribuir dinheiro. A grande campanha dele era, né, aumentar o número de vagas. Exato. Nas Copas do Mundo. Na verdade, a proposta oficial do Avelange era universalizar o futebol, né? É, mas ele queria, na verdade, assim, aumentando o número de vagas, se convidaria mais asiáticos, mais africanos, conquistou todo mundo e foi eleito, né? O Avelange, assim, não é que ele tem influência direta nessa preparação brasileira, é que ele não... A CBD fica sem o suporte do seu presidente, né? Exatamente. Né? O negócio fica largado. Bom, muito bem. Tem um Vai ponto... falar dos 3 amistosos poderosos que o Brasil fez antes da Copa? Podemos falar, mas vamos falar primeiro da mudança tática, que é o que o Montanha estava falando, né? O Zagallo se preocupa muito em querer jogar, né, resultado, do que dar espetáculo, né? A gente vem de uma Copa de 70 brilhante do Brasil, né? E aí o Zagallo arma retranca. Exato, ele dá a entender que a seleção ela tem realmente só competir e a seleção brasileira não era favorita. Ele mudou totalmente o mundo imaginava a seleção como top. E o Zagallo, não, pra ele era um time só competitivo e não era favorito. E aí tinha esse grande problema. E ele literalmente ele jogava pelo resultado. 6-0 pra ele tava dentro. É, deu pra perceber pelos resultados. Pelos resultados, nós vamos falar comentou. Na frente onde chegou a seleção. Mas na verdade o que ele fez em termos táticos nessa Copa não foi nada além de aplicar com um pouco mais de... austeridade defensiva, o que ele fazia quando ele jogava, né? Por quê? Porque ele fazia o ponto esquerdo recuar, matava o ponto esquerdo, deixava o time praticamente com 2 atacantes e praticamente só se defendendo. O grande cara dessa seleção era o Paulo César Caju, e ele fazia o Caju marcar, basicamente era isso. Exato, ferrava completamente, porque não existia isso muito, né? Falando em Paulo César Caju, vamos aos convocados da seleção brasileira. Vamos lá. Primeiro vamos ao grande não convocado, né? Porque a imprensa pressionou pelo Zico. Sim, que estava despontando no Flamengo. É, exatamente. Mas não era ainda o Zico. É, não era o Zico. Mas tinha 21 aninhos, era um talento, podia ser levado, né? Agora, veja só, você vai falar aí o nome... Vai, fala aí, vai. Depois eu faço. Os goleiros. Leão do Palmeiras, Renato do Flamengo e Valdir Pérez do São Paulo. Os laterais. Zé Maria do Corinthians, Marco Antônio do Fluminense. Corinthians, por favor. O Nelinho do Cruzeiro e o Marinho Chagas do Botafogo. Zagueiros, Luiz Pereira, do Palmeiras, Marinho Pérez, do Santos, e o Alfredo Mostarda, também do Palmeiras. Meio campo, o Carpegiani, do Inter, o Piazza, do Cruzeiro, o Rivelino, no Corinthians, o Paulo César Caju, do Flamengo, e o Ademir da Guia, do Palmeiras. E os atacantes, Jairzinho, do Botafogo, Valdomiro, Internacional, Leivinha, do Palmeiras, o César Maluco, do Palmeiras, o Mirandinha, do São Paulo, o Edu, do Santos, e o Dirceu, do Botafogo. Dirceu que com 21 anos, né? Quer dizer, poderia levar o Zico aí, né? Exato, tranquilamente, né? Tanto que a seleção era muito jovem, né? Você pega os laterais, o mais velho era o Zé Maria com 25, o Leão tinha 24, o Valdir Pérez 23. Então o time era jovem. Acima de 30 anos só tinha o Piazza e o Ademir da Guia, mas ninguém estava acima dos 30. Então ele levou uma seleção jovem. Então, assim, levar o Zico ou deixar de levar não faria a mínima diferença, né? E note que falamos de vários jogadores, de esquema tático e tal, não sei o quê, e não falamos do Ademir da Guia, né? É que, na verdade, ele praticamente não teve participação. Ele não testou o Ademir da Guia nenhuma vez durante. Ele só levou ali pra quê? Pra treinar, fazer parte do grupo. Não jogou. Na Copa ele jogou só o último jogo. Então, né, ele fez uma série de 3 amistosos antes contra a seleção local, um combinado de uma cidade chamada Ludwigshafen. Ganhou de 3-2. Que beleza. O Racing Estrasburgo da França, ele empatou em 1-1. E um combinado da cidade de Basileia, na Suíça, o Brasil meteu 5-2. Imagina o que jogava combinado numa cidade da Suíça. Porra, tá de brincadeira, né? E daí, assim, a gente volta um pouquinho aí aquelas bagunças anteriores, né, da CBD, porque o Brasil fica sediado numa cidade, os caras falam assim, não, vamos colocar os caras no alto de uma montanha, porque na Alemanha o que mais tem é montanha, né? Não uma montanha, mas tem montanhas. Montanhas. E aí botaram o Brasil lá isolado, porque assim, não queriam a imprensa lá pra encher o saco, não sei o quê. Então assim, não, vamos deixar lá, que o acesso não é muito fácil, então vamos deixar os caras isolados lá. Só que assim, tinha um tráfego tranquilo de empresário. Ah, é verdade, né? Era nego entrando e saindo, não sei o quê. Tanto que tinha um empresário francês lá que tava lá negociando o passe do Paulo César Caju. Exatamente. Pro Olympique de Marselha. E uma das condições. Isso, assim, na preparação, os caras já lá na Alemanha. E uma das condições do contrato era que o Caju tinha que se apresentar ao Olympique em condições perfeitas de. Exatamente. Físicas, que não podia, né, ter nenhuma lesão. E aí depois. Senão não acertaria o contrato. E aí depois tem uma história, né? Que o Caju tira o pé na Copa, que tava mais preocupado em, né, em trocar a Rio de Janeiro pela França. Enfim, vira uma bagunça só do não, cacete. Outra coisa. E assim, esse isolamento total, eles não contaram com o fator climático. Nevava pra cacete lá, os caras não conseguiam treinar. Oh, merda. Não, a saída, o Montanha comentou antes, o corte do Clodoaldo também foi esquisito. Por 2 motivos. Sim. Primeiro, porque o Lídio Toledo, que já era médico naquela época. Que beleza, hein? Ele cortou o Clodoaldo, sendo que em 10 dias ele podia voltar. Ele se machucou num treino, na primeira semana de junho, ele podia voltar em 10 dias. Então, a segunda rodada ele já tava dentro. E ele preferiu cortar. E ele cortou, na verdade, pra... Se você pensa que ele levou um outro volante pro lugar dele, não. Ele chamou o Mirandinha do São Paulo, né? Que era um centroavante, trombador, grandão. Então, assim, muito estranho. Posto isso, vamos, né, tentar acreditar no Brasil nessa Copa, né? Porque ainda temos esperança, não é? Os jogos vão começar no próximo bloco, quem sabe o Brasil, né, não engata uma série de vitórias e conquistamos o Tetra, não é verdade? Então agora vamos dar uma pausa e uma das seleções classificadas foi a Suécia, não é? Exatamente. Que a gente gosta de falar tanto da Suécia em Copas do Mundo aqui, não é? Gostamos tanto da Suécia. Isso, sempre bons desempenhos. Isso, por isso vamos ouvir ABBA com Honey Honey, ô Cride, toca aí. A Copa teve uma mudança, além da fórmula e tal, o jogo de abertura não pertenceria mais ao país sede, e sim ao campeão da Copa anterior. Por isso, vamos mudar aqui também, ou seja, a gente sempre fala do grupo do Brasil por último, dessa vez vamos falar primeiro, porque eu tenho esperança que o Brasil vai fazer uma boa campanha nessa Copa. Apesar de tudo isso, a seleção era boa, pô, os nomes eram, né, nomes importantes. O Brasil estreia, na verdade o Brasil inaugura a Copa do Mundo de 74, no dia 13 de julho de 74, naturalmente, às 17 horas, no Waldstadion em Frankfurt, para um público de 62 mil pessoas, olha que beleza. Era lotado. Contra a Iugoslávia. Que era um bom time, né? E o que que acontece? O Brasil não consegue sair do zero e não consegue sequer chegar no gol. E o Zagallo, após a partida, fala, foi um excelente resultado. Não, excelente não, ele falou, foi um bom resultado. O bom é, porque a Iugoslávia também não consegue sair do zero. Não, mas tem uma coisa, a defesa do Brasil era sólida e o Leão era um goleiro que fechava o gol, né? Sim, maravilha. Contava com isso, né? A ideia do Zagallo era dar um nó tático nos caras, recuando a equipe. Né? Fazendo um bloqueio no campo de defesa e tentando sair pro contra-ataque. O jogo foi uma bosta, terminou 0-0. Não, e você vê, o meio-campo do Brasil era o Piazza, o Rivelino e o Leivinha. Você imagina o Rivelino e o Leivinha tendo que marcar. Com o talento que os caras tinham pra jogar bola, você tinha que botar os caras pra marcar, mano. Que beleza. No outro jogo do grupo, a Escócia vence o Zaire por 2-0. Você vê a diferença de pensamento. O técnico da Escócia reclamou no fim do jogo. Só dois. Vai fazer falta na classificação. Olha aí. Bom, na segunda rodada, o Brasil... Agora vai. Empata de novo em 0-0. Pô, tá de brincadeira. E quem foi o melhor em campo do Brasil? Com a Escócia e Leão, o nosso melhor goleiro, melhor em campo. O Brasil sendo massacrado pela Escócia. Exatamente. No jogo de fundo, a Iugoslávia aplica 9-0 no Zaire. Olha aí que beleza. E empata a maior goleada de todos os tempos das Copas até então. Os 9-0 da Hungria contra a Coreia do Sul em 54, a Hungria de Puskas. A Iugoslávia vai lá e mete 9-0. A Iugoslávia praticamente garantiu o primeiro lugar dela, né? Sim. Porque um empatezinho com a Escócia depois ali já garantiria. E foi justamente o que aconteceu. A Iugoslávia empata em 1-1. A Escócia precisava de uma derrota brasileira, né, para se classificar. Não, na verdade, para a Escócia, o 2-0 pro Brasil iria para sorteio. Isso. Né? Era uma combinação de resultados, exato, né? 1-0 classificaria a Escócia, Brasil 1-0 classificaria a Escócia, 2-0 iria para sorteio, 3-0 passava para o Brasil. Isso. A Escócia empata em 1-1 com a Iugoslávia. A Iugoslávia tranquila, já tinha ganhado o jogo dela, ou já, a sua classificação. E o Brasil ganha de 3-0 do Zaire. Isso. Né? Com uma famosa frase do Zagallo, né? Quando sai o terceiro gol do Brasil, anotado pelo Valdomiro, aos 34 do segundo tempo, o Zagallo vira e fala: "Puta que pariu!" Porra, mano, olha que coisa, eu acho que é pela primeira vez, ó, quantos, dentro da série que a gente gravou, quantas vezes a seleção brasileira fez coisa errada que a CBF planejou errado, né? Mas acho que é pela primeira vez o Brasil fez uma coisa vergonhosa, uma campanha vergonhosa em Copa, né? É, porque o técnico cagou com tudo. Exatamente, pela primeira vez foi, o Brasil passou vergonha lá. Mas eu ainda acredito, porque classificamos. Classificamos. Classificamos. Então, eu ainda acredito. Agora vamos voltar lá pro grupo A. Que é o grupo das, né, do das país Alemanhas. Sede, das Alemanhas. A Alemanha estreia contra o Chile no dia 14, um dia depois, né, da estreia do Brasil, em Berlim, para 83.168 pessoas, recorde desta Copa. De contra público. O bom time do Chile. Contra o bom time do Chile. 1-0. Suado. Suado. Gol de Breitner cabeleira. Oh, o Breitner tinha uma cabeleira que juntava com o Cavanhaque, que era sensacional. Era style, era da hora. Assim, a Alemanha nervosa e tal, né? Ela foi vaiada no final do jogo, mas o negócio legal desse jogo é que o primeiro cartão vermelho das Copas pintou nesse jogo. Olha aí, expulso aos 22 minutos do segundo tempo, o chileno Carlos Caselli, que era o principal jogador, o principal atacante do Chile, o time, né? Né? Reclamou com o juiz e tomou o primeiro cartão vermelho da história das Copas. Olha que beleza. No jogo de fundo da Alemanha... Por reclamação, né? Por reclamação. No outro jogo, a Alemanha Oriental vence a Austrália por 2-0. Na segunda rodada, a Alemanha mete 3-0, mas mesmo assim não agrada, sai vaiada do estádio. E a Alemanha jogando de verde, hein? E Montanha, você vai dar uma dica aí pros caras sacar por que a Alemanha jogava de verde? Se eu vou dar a dica? É. A dica, ouça o podcast dos uniformes. Isso, exatamente, você vai saber o porquê. A Alemanha Ocidental jogava de verde e a Oriental jogava de azul. Muito bem. A Alemanha Oriental que empata com o Chile 1-1. E aí a gente vai pra última rodada com as Alemanhas já classificadas, certo? Não, o Chile podia se classificar. Ah, eu sempre erro. O Chile não sabe fazer conta, né? Não sei. O Chile precisava ganhar e a Alemanha Oriental não podia ganhar da Alemanha Ocidental. O que acontece? O Chile empata em 0-0 com a Austrália e a Alemanha Oriental vence os seus irmãos. Ó a zebra. Capitalistas sujos. E os capitalistas atacaram o tempo inteiro, né? É, porque existe uma história aí de que, né, os capitalistas, né, deram um boi pros seus irmãos socialistas. Não é mentira. Não, era o boi, não, é pra não pegar o grupo mais forte. É, não, então. Não, eles só queriam fugir do grupo do Brasil. É, a Alemanha Ocidental viu que os confrontos estavam dando o seguinte: puta, a gente vai cair no grupo do Brasil e possivelmente no grupo da Holanda. Então quer saber? Vamos perder, vamos ficar em segundo no nosso grupo, que aí a gente empurra a Alemanha Oriental pra lá. É. Mas isso não é verdade, porque eles atacaram o tempo inteiro, perderam um monte de gol, o goleiro da Alemanha Oriental foi melhor em campo. Fazer o quê? Paciência. Né? Mas a seleção saiu muito criticada, porque terminou a primeira fase em segundo. Jogando mal os dois primeiros jogos. E aí Beckenbauer descobriu qual era o problema. O Kaiser, que não a cerveja, mas sim o Beckenbauer. Ainda bem, porque assistir o Beckenbauer jogar não dava dor de cabeça. Ele, exatamente, boa essa, hein? Ele virou pro técnico e falou assim, cara, o que tá rolando é o seguinte, a gente tá aqui enclausurado, concentração, tá foda. E a gente tá na Alemanha, pô, nossas famílias estão ali, ó, minha mulher tá do outro lado da rua ali, cara, com a periquita banana aqui, louca pra dar, e eu não posso aqui fazer nada. Como é que é, viu? Como é que é? E aí ele pede pra que, né, as esposas, né, que os casados visitem suas famílias, né, suas esposas, seus filhos, e que os solteiros deem uma bimbadinha com as namoradas ou com qualquer puta que tem aí disposta, né? Ou entre eles mesmo, né? Afinal, dinheiro no chão, calcinha... Não, afinal, dinheiro na mão, calcinha no chão, calcinha, né? No chão. É, tchauzinho. E aí liberou. Aí o técnico liberou. Ah, beleza. Agora vai. Agora ninguém te segura. Helmut Schon. Helmut Schon liberou o chão pra todo mundo e falou, agora vai. Beleza, vamos pro grupo C, o que é que acontece nessa porra desse grupo C? Suécia empata com a Bulgária em 0-0, e é o grupo da Holanda. A Holanda estreia 2-0 no Uruguai, né, a Holanda que vinha sendo cantada, né, olha só, vamos ver se a seleção da Holanda jogar, a base é o Ajax, todo poderoso Ajax, meu Deus do céu. E o Uruguai não era mais o mesmo, né, apesar de ter o Mazurkiewicz, o Forlán, o Cubidia, o Pedro Rocha, o Cubidia... Mas não era mais ou menos. O Forlán, o pai, né? É bom dizer. É, né? É. Diz que acha, hein, alguma coisa errada. Que é zagueiro. Que era lateral. Isso, que eu jogava na zaga. Isso, na defesa. Zagueiro pela direita. Porque ele não era de apoiar, né? É, ele, mano, ficava só marcando. Caralho. O lance é que a Holanda envolve mesmo, né? Uruguai. Uruguai no seu carrossel, né? Que era chamado de carrossel porque, né, todo jogador mudava de posição e tal, não sei o quê. A laranja mecânica, a do uniforme, o filme aqui do Stanley Kubrick. Esse é legal. O do Spielberg é chato, mas o do Kubrick é legal. Fez 2-0, mas o carrossel dá uma emperradinha na segunda rodada. Empata 0-0 com a Suécia. Uruguai, a Suécia sempre dando trabalho. A Suécia sempre dando trabalho. Olha aí o ABBA. O Uruguai empata 1-1 com a Bulgária. O Uruguai não é mais o mesmo. É, o Uruguai rodou aí, né? Rodou aí. E aí, no último, na última rodada... A Holanda mete 4-1 na Bulgária, tranquila. E a Suécia despacha. O Uruguai mete um 3-0. O Uruguai não tinha chance. Ganhar da Suécia só bastava. Mas como a gente já disse 300 vezes, não era mais o mesmo. E a Suécia sempre a mesma. Sempre, ou seja, sempre mesma, eficiente. Sempre se classificando para a segunda fase e só. É. Se classificou com 3-0. No grupo D, a Itália vence o Haiti por 3-1. Né? E aí, finalmente, alguém rompe o ímã de... do Zoff. Que tinha, né, até então o recorde, né? Mundial, 1.143 minutos sem tomar gol. Ou 12 jogos sem tomar gol. E aí um haitiano, cara, o Sanon, que na verdade ele abre o placar, né? O Haiti faz 1-0, surpreendentemente, mas daí a Itália fala... Não, primeiro beleza. Minuto do segundo tempo, né? A Itália achou que ia ganhar quando quisesse, começa o segundo tempo, o Sazon ali vai... Sanon, pô. Sanon! Sazon. Ah, pensei que era Sazon. Polônia, Polônia, atual campeão olímpica, mete 3-2 na Argentina. Exatamente, olha. Um belo jogo, né? Um jogo bem disputado. A Argentina e Itália empatam 1-1 na segunda rodada. Na verdade, a Argentina dá uma complicada na Itália nesse jogo, né? Exato, porque a Polônia mete 7-0 no Haiti. Olha aí que maravilha, o Lato metendo gol pra cima e pra baixo. É. Né? E no último... Na última rodada, a Polônia mete 2-1 na Itália. E elimina a Itália. Vice-campeã mundial eliminada na primeira fase. O quarto lugar já tinha ido pro saco, que era o Uruguai. Exatamente. E agora a Itália, vice-campeã mundial. Também foi embora. E o terceiro lugar, que foi a Alemanha, que ela classificou em segundo do grupo. E o Brasil, atual campeão, também em segundo do grupo. Segundo grupo. Seleções emergentes aí dando trabalho nessa Copa, não é? E por que a Itália foi mandada embora da Copa? Porque a Argentina meteu 4-1 no Haiti e se classificou. É, o Haiti fez uma bela campanha, fez 2 gols na Copa, né? Ah, que beleza, não é? Maravilha. Bom, vamos para as quartas de final, diferente das outras Copas, 2 grupos com 4 seleções, todo mundo contra todo mundo. O grupo 1 das quartas de final tinha Alemanha Oriental, Brasil, Holanda e Argentina. Que grupinho encardido. É, encardidíssimo, né? E o grupo 2 tem Alemanha, Iugoslávia, Suécia e Polônia. Bem mais fácil do que o outro grupo. Bem mais fácil em termos, né? Porque a Polônia é a atual campeã olímpica, né? Não pode esquecer desse detalhe. Ah, mas, pô, perto de Iugoslávia e Suécia, cara. Ah, tudo bem, né? Porque o outro tem... Mas o outro tem Alemanha Oriental. É, pra Alemanha, né? Que tava no grupo da Alemanha Oriental, foi lucro mesmo ir para aí, né? Exatamente. O Brasil estreia nessas quartas de final com a Alemanha Oriental e vence de 1-0. Jogando mal pra cacete. Exatamente. E a Holanda dá um passeio na Argentina, 4-0. Inclusive tem uma frase aqui do zagueiro Perfumo, que fala, parecia que jogavam com 18 jogadores. Tanto negro, Né? Os caras rodavam tanto que puta que pariu, não conseguia, né? Achar os caras. O Brasil vence a Argentina por 2-1. E olha só, a gente criticando o Brasil, uma merda, uma porcaria, o Zagallo, filha da puta, mas pelo menos é o primeiro gol que o Brasil toma. É o primeiro gol. Mas a defesa a gente falou desde o começo, né? A defesa é bem postada. E o Brasil dá uma melhorada. E um detalhe, o gol que o Brasil tomou foi de falta, né? É. Bola parada. E o Brasil dá uma melhorada, porque nessa fase o Zagallo promove algumas mudanças, né? E uma delas é o Zé Maria, que estava recuperado de lesão, no lugar do lateral Nelinho. Então, é que o Zé tinha mais preparo físico, né? O Zé Maria, né, vai pra lateral direita. E quase todos os gols do Brasil nessa fase saem dos pés do Zé Maria. E nessas alterações, o que o Zagallo fez também? Tirou o Piazza e pôs o Carpegiani de volante. E o Leivinha saiu pra dar lugar na ponta esquerda pro Dirceu. É o Dirceu Lopes esse? Ou só o Dirceu? Boa pergunta. Pode ser a pergunta do premiado, hein? Você fica atento aí, me sai bem. Mano. A Holanda vence a Alemanha Oriental por 2-0. Isso faz com que o quê? Olha aí. Que o Brasil e a Holanda decidam a vaga na final. Então virou uma semifinal. De verdade. Enquanto a Argentina e a Alemanha Oriental cumpriram a tabela, né? Isso. E tem um lance engraçado, né? Porque a Argentina empata com a Alemanha Oriental 1-1. Só que ninguém se importou com esse jogo na Argentina. Por quê? Por quê? Por quê, Montanha? Não sei. Porque Juan Domingo Perón havia morrido na semana do jogo. O ex-presidente argentino, naquela época com 78 anos, faleceu em Buenos Aires. E, cara, o Buenos Aires, todo mundo tava cagando pra seleção, já tava classificada mesmo. 1-1, tava todo mundo lá chorando lá a morte do Perón. E na última rodada, como o Rodrigo falou, tem a semifinal mesmo de fato, né? Brasil e Holanda, cara, ganhou, não ganhou, já era. Babau. E aí, babau mesmo. Brasil eu tinha esperança ainda. Mas o Brasil perdeu alguns gols no primeiro tempo. Perdeu alguns gols, mas o que importa é que a Holanda fez 2-0 no Brasil. Nos contra-ataques, né? Não foi menos. Foi assim, usando o defeito que o Brasil tinha, aquelas laterais. Os gols saíram em cima do Marinho e em cima do Zé Maria. Acabei de falar que o Zé Maria mudou a seleção, começou a jogar bem, agora você vai e critica o cara. Então, mas o problema é que ele acabou subindo um pouco mais do que devia, né? Ambos. Entendi. E aí você tava jogando contra o Carrossel, os caras se movimentam, o Zé Maria se perdeu na via, entendeu? Aí não deu pro Brasil. Mesmo Mesquias com o Zagallo tendo falado que a Holanda era muito tico-tico no fubá. Né, então... Olha aí, a frase do Zagallo é sensacional. A Holanda é muito tico-tico no fubá. Nós somos tricampeões, eles é que tem que ter medo da gente. A Holanda não me preocupa. E aí, depois do jogo, ele com o rabo do lobo enfiado no meio do Zagallo, fala, perdemos por uma grande equipe. Não diga! Descobriu só no dia do jogo. Só no dia do jogo. Fila da puta. Troca o palavrão do puta que pariu que ele soltou contra o Zaire. Fila da puta. Caraca. Bom, vamos para outras quartas de final. A Alemanha mete 2-0 na Iugoslávia. Esquecemos de falar que a Alemanha era a atual campeã europeia em 72. Isso. Tinha sabugado, tinha conquistado o título europeu. A Polônia mete 1-0 na Suécia. E depois pega o Iugoslávia e mete 2-1, enquanto a Alemanha mete 4-2 na Suécia. E ou aí temos seja, a mesma situação. Exatamente a mesma, né, situação. Na última Suécia rodada. Suécia e Iugoslávia não valia nada. A Suécia ganhou de 2-1. E Polônia e Alemanha disputavam a vaga na final. Exatamente. Aí aconteceu a grande manobra da Copa. A Copa foi decidida nesse jogo com um fenômeno climatográfico. Climatográfico? Exatamente. Primeira vez que essa palavra aparece na série O Fino das Copas. Ó, quiçá no Papo do Fino. Porque o que acontece? Você pode falar, se não ganha jogo. Não, não ganha. Só que assim, a seleção da Alemanha... A não ser o Seedorf. A seleção da Alemanha não vinha bem, não tinha ainda emplacado um grande futebol. Não, mas ó... Apesar de ter melhorado bem na segunda fase. Depois que liberou a putaria na concentração, eles ganharam de 2-0 e 4-2. O 4-2 foi um grande jogo. Pinto louco rolando solto na concentração. Mas o que aconteceu? Caiu o mundo. Salsichão ali. O jogo, primeiro que o jogo não começou no horário determinado, né? Sim, teve um minuto de silêncio por causa do Perón. O que tem a ver com as calças, né? Beleza. Aí foi atrasando, a chuva atrasou, os caras correram pra tentar tirar água, não sei o que, mas o gramado ficou impraticável. O que aconteceu? A Polônia era a seleção mais técnica e a Alemanha era a seleção mais força. Ela não era mais técnica, era mais rápida, é diferente. Tanto é que o centroavante, ele era um velocista. O Lato. Não, o centroavante era o Damarski. Que foi artilheiro? O Damarski, o Gadocha e o Lato. Era o trio de ataque, os três eram velocistas. Mas continua. Então, aí o que aconteceu? Aí como caiu o mundo nesse dia, o time que era mais rápido, tinha todo aquele jogo envolvente, acabou sendo prejudicado pela chuva. E o que prevaleceu no jogo? A força da seleção da Alemanha. Né? Então, aos 21 minutos do segundo tempo, né, numa jogada onde o Miller ele entrou no meio da zaga da Polônia, fez o único gol da partida e levou a Alemanha para a final da Copa. Você falou que, né, o 4x2 sim foi um jogo legal, mas na estreia dessa fase, olha aí uma curiosidade. A Alemanha ganhou de 2x0 da Iugoslávia, mas era para ter sido 4 se o Armando Marques não anula dois gols legais da Alemanha. A só Armando Marques nem... Ei, apareceu! Armando Marques, meu Deus. Ele captou. Oh, esse cara tinha contatos, né? Esse era um cara de contatos. Na verdade, assim, não foram dois gols, né? Assim, ele não anotou dois pênaltis claros para a Alemanha. Que poderiam ser dois gols. Exatamente. Mas o que interessa é que a Alemanha ganha de 1x0 e vai fazer a final da Copa contra a Holanda. Antes tem o terceiro e quarto que não vale porra nenhuma, Brasil e Polônia. Então, não vale porra nenhuma pro Brasil, né? Isso que eu ia falar, não vale nada pro Brasil, mas pra Polônia valia. O Brasil jogou daquele jeito, né? De sempre, né? Com aquela vontade. Da Copa inteira. Que beleza. Jogador simulando contusão pra não jogar. Exato. Nesse jogo que o Ademir da Guia jogou, o Alfredo Mostarda jogou no Luiz Pereira, no lugar do Luiz Pereira. E eles o Mirandinha, botou o Mirandinha pra entrar, fez questão de cortar o Clodoaldo pra deixar o Piazza de volante. Cortou o Clodoaldo pro Mirandinha jogar 20 minutos da decisão no terceiro lugar. E aí tem duas frases, assim, marcantes, né? Uma é do Rivelino, que ele fala assim, tiramos o quarto lugar? Ótimo, está compatível com o futebol brasileiro do momento. E uma frase até que parecida, que é do Luiz Pereira, ele fala, pelo que o Brasil apresentou, o quarto lugar foi fenomenal. Olha aí, hein? É, o Luiz Pereira foi bem consciente, né? Exatamente. Muitos jogadores sendo acusados de chinelinho, né? Inclusive o Paulo César Caju, com aquele lance do contrato com o Olympique de Marselha, foi acusado de não botar o pé, né, nas jogadas mais duras. Mas na verdade, assim, sejamos justos, ele foi condenado pelo esquema tático do Zagallo. Quem? O Caju? O Caju. É, não só o Caju, né? O Rivelino também. O Rivelino também, sim. Beleza. Mas é que assim, o Caju foi o mais criticado, é, né? É, porque nessa ele, Copa, ele, né? Ele entrou na Copa como o sucessor do Pelé e saiu como canalha, né? Por canalha. Conta dessa história da transferência. Né? Bom, no dia 7 de julho de 1974, às 16 horas, no Olympia Stadium. O Montanha se, né, saiu bem. Ele falou estádio olímpico, mas é Olympia Stadium, em Munique. É um charlatão, né? Um charlata, né, cara? Com o juiz John Taylor da Inglaterra nos apitos. No apito, na verdade. Ou nos apitos, né? Ele pode ter um reserva, não é? Todos têm. Na época tinha? Tinha. Você tem certeza? Tenho. Tá bom, vai. Alemanha e Holanda fazem a grande final da Copa do Mundo de 74. E assim, pelo que os duas seleções apresentaram durante a Copa, a Alemanha era cotada como mais um saco de pancada da Holanda. Né? A Holanda com o seu carrossel, que beleza, maravilha, ia botar o time alemão na roda, né? Como o Rodrigo falou. Não era um time muito técnico, veloz não era, era um time forte, como toda seleção alemã é. Né? Taticamente bem postada, alguns jogadores com técnico, vai falar que o Beckenbauer não tinha técnica. É. Posso fazer uma observação? Pois não. A Alemanha hoje em dia tem muito mais técnica do que ela teve em toda a história dela. E faz tempo que não ganha nada. Talvez, né? Mais até que o Brasil. É, e faz tempo que não ganha nada, né? É verdade. Bom, a Holanda abre o placar, como os prognósticos estavam apontando. A Alemanha, a Holanda, aos 2 minutos do primeiro tempo, faz 1x0 com o Neskens. E aí você fala assim, bom, já era, né? Pode dar o título e tal, beleza? Só que aos 25 minutos do primeiro tempo tem um pênalti. Foi o Armando Marques que habitou? Não, já falei, pô, foi o John Taylor. Tem um pênalti com o gol da Alemanha também, o gol da Holanda, caraca. É que Holanda e Holanda, não. Holanda, momento Montanha. É, cara, porque você fala assim, a Oleanha... Não inventa. Ah, não vou inventar, não. A Holanda abre o placar aos 2 minutos do primeiro tempo num gol de pênalti, né? O Cruyff pegou a bola, saiu debando todo mundo, sofreu pênalti, o Neskens foi lá e meteu o gol. Aos 25 do primeiro tempo, pênalti pra Alemanha, o Breitner vai lá e marca. Aí temos novamente um jogo. E aí aos 43 minutos do primeiro tempo, a Alemanha vai lá e faz 2x1. Com o Miller. Até então criticado, porque não tava fazendo gol como fez na Copa de 70, né? O Gerd Miller e tal. Foi lá e fez o gol. Aí, assim, muita gente, né? O imaginário é aquilo. A Holanda jogando, pressionando pra cacete, né? A Alemanha acha 2 gols, fica se segurando e é campeã do mundo. Na verdade, não foi isso que aconteceu. O jogo foi pau a pau. Os dois times tiveram muitas chances de gol. Inclusive, a Alemanha teve um gol anulado por impedimento mal anulado. Era o Armando Marques, tava bandeirando. Já falei, caraca, que não era o Armando bandeirando. Marques. Bandeirando, aí eu já não sei. Mas enfim, o a Alemanha tem um gol anulado, impedimento, e tem um pênalti claríssimo não marcado já no final do jogo. Ou seja, aquela coisa assim, se tivesse acontecido tudo isso, assim, cara, tinha sido 4-1 pra Holanda. Porque a Holanda, imagina, assim... Imagina se a Holanda faz um gol, empata, pra prorrogação, a Holanda é campeã com esses dois erros. Exato. Né? Claro, a Holanda jogou bem, impressionou também, jogou bem. Foi um jogo pau a pau. Não, tanto que o Sepp Maier tava em dúvida se ia ser ele ou Tomaszewski o melhor goleiro da Copa, não, da Polônia. Isso. E nesse jogo, de, né, o Maier faz, exatamente, fez a diferença. Né? E... Vocês sabem qual foi o X da questão da Alemanha ter matado, entre aspas, a pau, a Holanda? Não. Você vai falar taticamente? Vou falar taticamente. Falar, ah, finalmente você vai falar alguma coisa tática nesse programa, irmão. Por... Parou de coçar o pé, vai falar alguma coisa útil. Vai. Seguinte... O time da Holanda, ele era muito técnico, certo? Isso todo mundo sabia. Sim. E tinha uma grande movimentação. O que que você faz pra acabar com um time desse quando o seu time é um pouco mais pesado? O quê? Você tem que fazer cadenciar o jogo. Você deixa o jogo bem mais lento, certo? Então, o que que a Alemanha fez? Primeira coisa, vamos cadenciar o jogo, impor o nosso ritmo bem mais lento. E outra coisa, eles colocaram Vogts em cima do Cruyff. Virou um cão de guarda nele, literalmente. Porque ele ditava o jogo. Quando ele recebia a bola, o cara tava em cima dele. É, o Bert Vogts foi técnico da Alemanha há pouco tempo. Então, foi literalmente isso. A Alemanha, ela que ditou o jogo. Ela não deixou a Holanda acabar ditando o jogo. Ela cadenciou o jogo, um jogo mais truncado. E impôs o seu ritmo de jogo jogando no contra-ataque. Tanto é que o gol do Miller saiu de um lançamento que ele dominou, virou e bateu. E tem um lance engraçado que, assim, o Breitner... Breitner, lembra que... do cabelo bonito que junta cavanhaque, costeleta, Breitner tudo. E sua cabeleira, ele tem uma frase engraçada que ele faz, ele diz o seguinte, engraçada não, uma frase relevante, ele diz o seguinte: nossa preferência era fazer a final contra o Brasil, a final eram os tricampeões, seria muito melhor ganhar de uma seleção dessas com mais tradição, demoramos um pouco a acordar para a Holanda. Ou seja, a Alemanha, esse negócio que o Montanha falou, né, não é que ela chegou ali aos trancos e barrancos, eles tinham consciência que eles tinham um puta time, que eles iam chegar na final e estavam esperando o Brasil. Quando viram que era a Holanda e aquele time da Holanda que estava encantando o mundo, eles demoraram para se encaixar. Tanto que, diz a lenda, não é lógico isso, mas diz a lenda que o primeiro toque na bola alemão foi depois do gol da saída de bola. Porque a Holanda deu a saída de bola e ficou tocando e a bola não chegou no pé alemão. Então, eles ficaram tocando até sair o primeiro gol, que foi logo no comecinho. Tudo bem, mas a bola só ficou com a Holanda naquele... Até eles se ligarem ali, demorou um pouquinho. E aí quando se ligaram, como o Montanha falou, colocaram, né, o seu padrão tático pra funcionar e aí funcionou, então, e ganharam a Copa. Vê uma coisa, tudo que a gente lê ou que a gente vê de vídeo... Não traz a sensação de que a Holanda tinha um futebol similar a que o Barcelona aplicava em 2010 e 2011? Porque você percebeu que a Holanda raramente goleou, inclusive se você pegar os resultados eliminatórias. Mas o que isso tem a ver? Por quê? Barcelona goleava todo mundo, porra. Não, mas por quê? Porque a Holanda, ela privilegiava muito a posse de bola. Ah, tá. E ela não era tão efetiva em termos de conclusão. Né? Pode então ser. O que acabava facilitando também um pouco para a Alemanha, que era uma seleção muito forte também. Isso não importa, o que importa é que eu vou soltar o meu grito agora. Alemanha, bicampeã mundial de futebol, que maravilha, olha só. Isso merece uma cerveja? Isso merece uma cerveja, que beleza. Vou dar uma beiçada, inclusive, na minha. Fazia tempo que a gente não via nada assim. Alemanha com o time base de Maier, Volz, Schwarzenbeck, Beckenbauer e Breitner, Bahnhof, Overath, Hönnens, Grabowski, Miller e Rosenbein, técnico Helmut Schön. Você sabe qual era o time base da seleção alemã? Bayern de Munique? Era o Bayern. O Bayern tinha 7 convocados, mas o Mönchengladbach tinha 5. Olha aí que beleza. Não era assim nada massacrante. Vamos às curiosidades da Copa? Olha, essa Copa foi a primeira que uma seleção não campeã terminou invicta. Olha aí. Então, a Escócia, ela se despediu da Copa sem nenhuma derrota. Rapaz! É, e foi eliminado pelo... Lembra aquela frase que o técnico da Escócia comentou? 2-0 contra o Zaire foi pouco, podemos ser eliminados no saldo de gols. E foi, né? E foi exatamente, eliminado pelo Brasil no saldo de gols. Mas olha que ridículo, a Iugoslávia tinha um saldo de 9 e o Brasil de 3. Outra coisa, o Leão... Foi o goleiro até aquela Copa, goleiro brasileiro, que ficou maior quantidade de mundiais sem tomar gol. O Leão, até de aquele momento. De jogos? De jogos no mundial. Ah, no tá, mundial. Entendi. Teve o primeiro caso de doping. Olha, verdade. Estamos, né, no mês de Lance Armstrong, né, falando de doping. Então temos o primeiro caso de doping na história das Copas do Mundo. E onde foi? No Haiti. O haitiano Ernest Jean Joseph foi o primeiro jogador a ser flagrado, né, no doping. Foi no primeiro jogo contra a Itália, depois ficou sem disputar o torneio. Se dane, vai tirar lugar daqui. Nenhum. Que diferença ele ia fazer no time? Tem a primeira gafe do Galvão Bueno em Copas do Mundo. Que beleza! Primeira gafe do Galvão Bueno em Copas. Isso aqui é sensacional. Amigo! Não, o pior, o que que acontece? É, ele foi transmitir, os caras chamavam de transmissão de fazer tubo, né? Transmitir pela televisão e não tava lá no local. Aí começou a transmissão, ele viu um time amarelo, um de branco, ele deduziu pela tabela ali que era Suécia e Bulgária. Que maravilha. E começou a narrar Suécia e Bulgária, pegou as escalações bonitinhas, né, que deve ter recebido por telex, né, porque não tinha internet. Aí de repente, quando o time chuta a bola pra linha de fundo, aparece o replay, o placarzinho em cima, apareceu Alemanha Oriental 0, Austrália 0. Foi a primeira grande gafe do Galvão em Copas do Mundo. E detalhe, ele com todo o seu garbo e elegância, na hora do tiro de meta, vira e cobra o tiro de meta Alemanha Oriental. Como se nada tivesse acontecido. Vamos que vamos. Primeira gafe do Galvão, importante. Agora aqui, a marra dos holandeses. Eles estavam tão pomposos na Copa. Pomposos. Que eles cobravam pra dar autógrafos. Montanha gosta das curiosidades, né? Você vê que agora ele fala pra cacete. Chupa Holanda, muito fresco. É mesmo? Cara. Cobrava pra dar autógrafo? Cobrava pra dar autógrafo, só porque estavam bonitão, jogando bem, se ferraram, segundo não colocado. Chupa, tinha que perder a final mesmo. Tem duas coisas que aconteceram com o Brasil que são interessantes. Conta a de bico aí, Udo. Do jogo do Brasil e Zaire, que o Brasil tá pra se classificar, né? O Brasil precisava fazer 3-0 pra ganhar o jogo, aí teve uma falta perto da área, o Rivelino tava arrumou a bola pra cobrar, de repente o Muepo, o defensor da seleção do Zaire, ele sai da barreira, vai lá e dá um bico na bola. Muepo! Vai lá e dá um bico na bola. Do nada, sai da barreira. Do nada, sai da barreira e foi lá. Que idiota. Tomou amarelo. Mas sabe por que ele fez isso? Não. Porque ele estava com raiva do Brasil. Por quê? Porque quando a delegação do Zaire estava chegando no estádio dos alemães, né, modelos, tinham escadas rolantes e tudo. Os caras estavam lá, chegando no estádio para descer, para ir pro vestiário de escada rolante. Aí o César, maluco do Palmeiras, vai lá, perto da escada rolante, os caras estão descendo. Ele vai lá e aperta, subir. Ele inverte a escada. Inverte. Que mongol. E os jogadores do Zaire começam a subir de costas. Porra, nada mais justo que o cara vai lá dar uma bica na bola porra, puta que pariu. E tem uma coisa maluca aqui, ó. Quase que o Uruguai não vai pra Copa. Por quê? Porque eles marcaram, né, alguns jogos, treino, na Indonésia e na Austrália. Tem uma ideia de jirico de sair do Uruguai pra fazer jogo treino na Indonésia, né, cara? Tem problema. Pariu, mas beleza. O que acontece é que eles estavam com a passagem marcada pra amanhã. E aí, não, é melhor não, vamos mudar os planos. Cancelaram esse voo da manhã e foram viajar só à noite. O que aconteceu? Esse voo da manhã caiu e matou 107 pessoas. Caraca, mano. Puta merda, hein? Os caras nasceram todos de novo. Urra, velho. Levaram a taça. Não, e também teve uma coisa legal do jogo da Iugoslávia com o Zaire. Pois não? Que o cara que tava meio aqui, o cara mexendo no placar, colocava o nome do jogador que fazia o gol, né? Aí a hora que o Guslávia fez 9, o cara falou, pô, fudeu. Não tem espaço pra botar o... Não tem espaço pra botar o décimo. Ainda bem que parou só aí, né? Foi 9-0. Ainda bem que parou, né? Falando em 9-0. Agora só um resuminho da Copa. Foram 89 gols em 32 jogos. Média de 2,78 por jogo. Ah, lá vem essas contas que eu nunca entendo. 53 jogadores marcaram gols. E o melhor ataque foi de quem? Da Polônia. Polônia. Por quê? Porque o Lato foi o artilheiro da competição. Exato! Gregório Lato, pra falar em português, né? É, Gregor Lato, 7 gols em 7 jogos, atacante 24 anos, jogava no Stalmilek. E não foi um gol por jogo. Em 82 ele não jogou. Não foi um gol por jogo, foram 7 gols em 7 jogos. Mas ele não parece, ele faz lembrar o cabelinho Matheus Nachtergaele, né? Nossa! E jogou a Copa de 82 completamente careca. E assim, não só por isso que a Polônia teve o melhor ataque, porque o vice-artilheiro foi o Zarmak, também da Polônia, com 5 gols, junto com o Neskins da Holanda. E olha que ridículo, o primeiro brasileiro que entra na lista é o Rivelino com 3 gols. Brincadeira, lamentável o Brasil nessa Copa, né? Tá louco. E você vê que a Holanda, a Alemanha e a Polônia se destacavam tanto em relação aos demais que a seleção da Copa, que você vai falar daqui a pouco... Sim, vou falar agora. Vai falar agora? Ela agora. Tem 3 alemães, 3 holandeses e 3 poloneses. Sim, vamos a eles. Então, seleção da Copa no esquema 4-3-3, no esquema 4-3-3, com o Sepp Maier no gol. Mas assim, acho que tem que destacar também o Tomasz Ewes, que da Polônia, né? Catou muito. Exato, e o Leão também, né? Inclusive, assim, teve jogo da Polônia que, assim, teve pênalti nos últimos minutos em empatar o jogo, a Polônia ia ser desclassificada, o cara foi lá, pegou pênalti. Mas assim, o que importa é a final, né? O cara foi lá, exato, pegou tudo na final. Sepp Maier é o goleiro. Na lateral direita, Zé Maria do Brasil, com 3 jogos. Que o Montanha cornetou. Cornetou. Montanha falou, tomou gol nas costas, Zé Maria eliminou o Brasil, tá na seleção da Copa. Tá na seleção da Copa, chupa a Montanha. Beckenbauer na zaga. Beckenbauer, detalhe, hein? É o primeiro e único jogador a ser eleito para a seleção da Copa em 3 Copas seguidas. Nem Pelé tem isso. Nem Pelé. Beckenbauer foi eleito para a seleção da Copa de 66, 70 e 74. Até porque o Pelé nem jogou 3 Copas seguidas. Tudo bem, mas enfim. Tá aí o registro para Beckenbauer. O Kaiser, companheiro dele de zaga, o Kroll da Holanda. Rudi Kroll. E na lateral esquerda, Paul Breitner e sua bela cabeleira. Na meia cancha, Neskins da Holanda, o Deina da Polônia e Johan Cruyff da Holanda. O ataque com o Lato e Zarmak, os dois grandes artilheiros da Copa. E como camisa 9, Edström da Suécia. Olha lá, pra você ver que a Suécia, né, teve uma participação considerável. Agora, vamos falar do craque da Copa. Quem foi? Quem foi o craque da Copa? O craque da Copa, Johan Cruyff. Montanha está ali acenando para mim loucamente, dizendo, não, foi o Beckenbauer. Mas não, Montanha, não foi o Beckenbauer. Sabe por quê? Por quê? Porque essa foi a segunda vez na história das Copas até então que o jogador é eleito craque da Copa e não é da seleção campeã. A primeira vez foi em 54 com o Puskas e agora em 74 com o Cruyff na Holanda. Ele foi o craque da Copa. Tem algumas curiosidades aqui, assim, do Cruyff, né? O Cruyff, ele era meio mala, né? Imagina. Ah, não. O Cruyff tem uma história interessante. Todo mundo, né, via o Cruyff em todos os lugares do campo, né? Ele era, como o Montanha falou, o cavalinho número 1 do carrossel. E por um problema físico na sua infância, ele quase fica sem andar. Ele usava aparelhos ortopédicos até os 2 anos. Ele tinha um defeito de má formação nos pés. E a ideia de colocá-lo no futebol para ajudar a desenvolver as pernas foi da mãe dele, que era viúva e trabalhava de faxineira no Ajax. E aí falou, vai lá, filho, vai lá tentar treinar lá, correr com os meninos. Vai lá dar uma corridinha com os meninos lá para ver se você arruma esses pés tortos aí. Se eu não tenho que mais gastar dinheiro com ortopé. E aí, cara, virou o que virou, né? Virou, que maravilha. E o Cruyff, assim, dentro do campo se destacava, mas fora também. Ele era um cara muito politizado, falava 7 línguas e tal, babá. E ele era o interlocutor, né, de todo o grupo. Tanto que a Holanda, vice-campeã, ganhou um prêmio maior do que a Alemanha campeã. Né? Ele convenceu, chavecou lá os dirigentes da Federação Holandesa a dar um puta prêmio em dinheiro pra galera. O cara, afinal, o que interessava pra seleção da Holanda era dinheiro, né? É, porque se os caras cobravam até autógrafo, né? Até autógrafo, os caras queriam saber de título. É isso aí. Então, ficamos por aqui com o bicampeonato da Alemanha. E eu quero fazer um último registro. Que, assim, se você, meu amigo, tem uma seleção que está despontando no cenário mundial, impressionante em ano 4, né? 54, 74. Se você tem uma seleção que está encantando o mundo, como a Hungria, por exemplo, ou a Holanda, e seu país começa com H também, e tem um grande jogador como o Puskas, como o Cruyff, torça para que a Alemanha não te enfrente na final, senão você vai tomar uma nabada, entendeu? Torça para não pegar a Alemanha, porque a Alemanha adora essas coisas. Ah, quem é você? A seleção tá disputando, craque da Copa, melhor jogador? Tome fumo, é isso aí. Com isso, terminamos esse papo, vamos para os bronquinhos e finos da bola. E o que que a Alemanha fez? Ela atirou no xerife, não é verdade? Foi lá e deu um tiro no Cruyff, foi tentar pegar esse gancho aqui para usar de trilha sonora agora, Bob Marley, que não tem nada a ver com a história. É que a música estourou em 74, pô, então vamos ouvir Bob Marley com I Shot the Sheriff. Vai. E agora o momento branco é que ele merece ser espirafrado na Copa de 74. Vai, Montanha. Meu bronquinho vai pra seleção brasileira. É uma vergonha a seleção ir pra Copa e só fazer 6 gols. Vitão. Meu Deus. Bronquinha pra seleção brasileira. Foi uma vergonha a seleção brasileira de 1974. Peraí, me tira uma dúvida. Bronquinha neles. Quantos gols a seleção fez, Montanha? 6 gols. Quantos gols lá tu fez, Tchê? 7 gols. Meu Deus. Culpa de tudo isso do senhor Mário Jorge Lobo Zagallo, que é um puto de merda. Como jogador, maravilha. Foi importante em 58, foi importante em 62. Tem o título mundial de 70, mas como dissemos no podcast passado, a seleção é do Saldanha. Ele só... E também não precisava treinar aquela seleção, era só... Exatamente, nem o Saldanha nem ele, né? Era só distribuir as camisas. Era só distribuir as camisas, que nem precisou também... Ah, não, não. Sabe professor de educação física, quando pega a bola e joga pros moleques correr na quadra? Mais ou menos. Era só pegar a bola e falar, joga aí, beleza. E quando o Zagallo, sim, teve o poder de comandar, de colocar, né, a sua tática, a sua visão de jogo... Em campo, né, desenhando o esquema tático da seleção, fez a merda que fez, só cagou no pau, horrível. Só cagou. Essa coisa do Zagallo ser falastrão, né, de falar demais. É, Zagallo, essa você teve que engolir, bronquinha pra você. É verdade, e até por isso é capaz de ter pesado o Pelé não ter jogado, o pessoal ter largado por conta dele. Cara, devia saber que o Zagallo era uma mala sem alça do caramba, né? Deve. Bom, eu vou mudar um pouco o rumo dos bronquinhas, porque... A gente comentou no começo do programa que esse foi o Mundial que começou com a história da grana, né? Aumentou o valor, né? Começou, você discordou, não, né? Mas... Potencializou. É que começou com o zoião. Tá bom, vai. Vai. Começou com o zoião da grana. Aí o que acontece? O Cruyff, bem como o Pelé, era patrocinado pela Puma. Sim. E como o Edu bem disse no começo do programa, a Adidas... Eu não disse que era Adidas, eu disse que era a marca das três listas. Não, agora tem que falar. A Adidas colocou-se como patrocinadora de diversas sem seleções. Colocar seu logotipo. Sim. Só que no braço da camisa, né, nessa... No ombro. No ombro ao final do braço, vinham as três listas. E a seleção da Holanda, a feita dinheiro, como já falamos diversas vezes, também fechou com a Adidas. Aí o Cruyff mala pra cacete, né, não, eu tenho patrocínio pessoal da Puma, não posso, não jogo. Beleza, os caras tiveram que tirar uma lista da camisa dele. É verdade. Ele jogou a Copa inteira com duas listas, né, porque ele não podia se desfazer naquela Copa do patrocínio da Puma, porque a Puma, porque o Cruyff, porque a Puma. Então bronquinha pro Cruyff, e chupa que perdeu a final. E quem foi o destaque da Copa 74, quem mereceu foi o Filho da Bola.net. Bom, vou começar, porque assim, eu gosto de futebol técnico de velocidade que busca o ataque, né, de assistir assim. E a seleção que fez isso de uma maneira mais vistosa, além da Holanda, que é muito marrenta, então não gosto dela, foi a Polônia, né, que foi prejudicada pela chuva. Eu sabia que você ia falar da Polônia em algum momento desse programa, que você gosta da União Soviética, da Polônia. Posso que você ficou bravo quando trocaram o título de goleiro do... Não, eu achei injusto, só porque o cara pegou um pouquinho na final. Um pouquinho na final. Eu acho, pra mim, o Maier tinha que ficar atrás do Leão. Era o Tomaszewski em pegou primeiro e o Leão em segundo. Pegou só um pouquinho numa final. Só não, beleza. Só o melhor time da Copa. Só beleza. Isso. Tá tranquilo. Então, pra mim, o meu fim da bola é pra seleção da Polônia, que foi a seleção que jogou o fino da bola durante toda a Copa. Melhor ataque da competição. Meu fino da bola vai pro técnico da Holanda. Rinus Michels. Que ele colocou, literalmente, o carrossel em prática. O pessoal não tá vendo, mas o Montanha se empolgou e levantou pra falar dele. E encantou, agora vai. E encantou o mundo. Sim. 1974, nós estamos aqui em 2013. Na verdade, ele já havia encantado o mundo com o Ajax, né? Sim, nós estamos aqui em 2013. Eu, como sou um fã da Holanda, por causa desse carrossel. E é uma escola que eles colocam, eu acho, acredito que vem até hoje e vai postergar por vários anos. Eu sou fã desse carrossel holandês. Fino da bola para Rinus Michels. O meu fino da bola vai para a seleção da Alemanha, porque como eu comentei no final do programa, né, antes dos bronquinhas, cara, não importa se tem uma seleção fodona, com jogadores fodões, esquemas táticos fodásticos, a Alemanha vai lá e não tá nem aí, cara. Ela vai e passa o carro, joga aquele futebol tranquilo dela, taticamente o Galvão tem uma frase, né? A Alemanha não joga futebol, ela joga alguma coisa parecida com futebol e que dá certo. E dá certo mesmo, o bicampeonato pra Alemanha. Eu acho que mais do que merecido, jogaram em casa, fizeram o porquê, botaram o salsichão em cima da mesa e vamos abrir mais uma cerveja em homenagem à seleção alemã. E assim encerramos mais Mais um Papo do Fino, mais um episódio da série O Fino das Copas. Dessa vez sobre a Copa de 74 na Alemanha, o bicampeonato alemão, que beleza. Engraçado que chegamos aqui, né, e discutindo a pauta e tal, a gente falou assim, pô, puta Copa chata, né, não aconteceu nada. E quando você vai ver, tem coisa pra cacete, pra mas sabe qual é o problema? A gente manja muito. Demais, é impressionante. Eu me impressiono. O nível de conhecimento que a gente tem. Muito, muito, muito. E estamos ensinando a você, porque você tem que responder a pergunta premiada da Copa de 70, hein? Quais eram os 5 camisas 10 da seleção brasileira na Copa de 70? Camisas 10 em seus clubes que atuaram no ataque e no meio de campo da seleção. Queremos os nomes e os times em que atuavam na época para ganhar o DVD. Viva Fever com o melhor da história do futebol. Maravilha, na próxima semana tem mais Papo do Fino. Montanha, vai consertar o que você quebrou aí agora. Não, pode deixar, mas ó... E tinha um recado em cima da mesa pra ele não fazer besteira na ausência da família. Exato. Ô, brincadeira. Vocês têm que agradecer muito quanto eu manjo. Eu vejo que se não fosse eu, esse filho das copas não ia chegar em lugar nenhum. Você como nos eu inspira, manjo? Montanha, você nos inspira. É verdade, você nos inspira. Como eu manjo? Eu sou seu fã. Bom, é isso aí. Um grande abraço a todo mundo. Semana que vem tem mais um Papo do Fino. Auf Wiedersehen.